poesia terminar enfim. Será que você lembrará de se lembrar de mim? Quando amanhecer e uma flor nascer em seu jardim, será que você lembrará de se lembrar de mim? Voz se fizer ouvir no seu coração, será que você olhará enfim na minha direção? Olhará enfim na minha direção. jeito.